queria ser um vencedor. Ver a vida passar com amor. Chegar lá, no topo, no ponto máximo. Mas chegar com meus próprios passos. Queimar uma carne no domingo lá no meu barraco. Com minha família e meus aliados. Tudo meus considerados. Tudo as pampa, R2, canela fina. Colé, DUKR, Roger DF. Pega a serva lá na geladeira. Rapaziada do processo e o coisa também chega. Misael já falou na rádio essa semana que o Carência vem aqui pra fazer o samba. Chega aqui Rita Santos Castanha e o SOS, Apóstolos MCs, DJ Normandes e quem mais vier. Clodô de Luz solta o som do 607. Sigo essa rotina feliz, pai de família eu. Tudo que eu tenho é pouco, mas é meu. Nunca precisei trair, passar por cima da moral. Desfazer dos meus amigos por dinheiro ou coisa e tal. Em primeiro lugar, respeito. Favelado tem que andar direito. A linha do proceder não pode ser violada. No Alto Veracruz ou em qualquer quebrada. Meu manual de sobrevivência tem várias páginas. Numa delas eu li que a paciência é arma. Nem sempre dá pra resolver na porrada. Nem sempre fica resolvida as paradas. Então, peraí, calma. Quem tá falando é o cara que sobe e desce morro de dia de madrugada. Sem medo das drogas e das armas. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Na minha filosofia de vida. Na minha filosofia de vida. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Na minha filosofia de vida, mano. Na minha filosofia de vida, sigo em frente. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Na minha filosofia de vida. Na minha filosofia de vida, aí. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Na minha filosofia de vida. Hip hop. Na minha filosofia de vida. Hip hop. Pra ser vencedor tem que lutar. E a cada luta, a certeza de vencer mais uma batalha. E a cada batalha vencida, a conquista de mais uma guerra. Sem sangue, pacífica. E o que fica é a responsa de se unir à família, os amigos, o morro. Aí, tipo filme hollywoodiano. Com certeza. No final tudo fica claro. A vida se torna mais fácil de ser vivida. E quem sabe lá no final se inicia outras lutas, outras batalhas, mais uma guerra pra ser vencida. E o vencedor, vai estar lá, esperando, de peito aberto. Nossa. Com o coração ofegante, vencedor. A mente fervilhando. E a cada vencedor, gota de suor, o oceano que irá se formar. Será de paz, de esperança, vencedor. De dias melhores. Eu, Léo Inseto, o guerrilheiro favelado, vou lado a lado. Na responsa, Deus quiser. Pra vencer tem que ter proceder. Pra ser vencedor tem que ser lutador. Será que a guerra acabou? A fumaça dissipou, será que a guerra acabou? E aí, quem foi o vencedor? Eu tenho fé que eu fiz por merecer. Que a minha luta foi travada pra vencer. E com certeza sou um vencedor. Tudo que eu fiz foi pela vida. Foi por amor, por amor. Por amor. Com certeza. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Minha filosofia de vida. Minha filosofia de vida. Diz aê, mano. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Minha filosofia de vida. Hip hop. Minha filosofia de vida. Diz aê. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Minha filosofia de vida. The hip hop, mano. Eu, o cara, perto da família. Longe da quadrada, longe da farinha. Minha filosofia de vida. Minha filosofia de vida.